Yes? Who is it? Telegram. A telegram for me? Oh, my goodness, who can it be from? Just a moment. Teatro Feito não foi apenas um teatro, nem apenas consigo. Na Jantz foi muito mais do que isso. Durou pouco tempo, mas é um excelente ponto de encontro de grandes personalidades das artes norte-americanas da altura. Teatro Five, de segunda a sexta, das 15h30 às 16h, na Rádio Antena Web. Where's the telegram? Wait a minute, you're not a telegram boy. No, stay outside. You have no right to come in here. Olá, vamos agora explicar-lhe como se pode publicitar na Antena Web. A publicidade na Antena Web processa-se da seguinte forma. Um anunciante coloca o seu anúncio nos nossos programas de rádio que se fazem ouvir 5 vezes por dia, ou então num banner publicitário presente no nosso website. A taxa é única, 20 euros por mês. Mas ao contrário da norma, estes 20 euros não serão pagos em dinheiro, mas sim em bens ou serviços. Esta é uma forma bastante acessível de se fazer anunciar e para um público vastíssimo, o mundo inteiro. Do que está à espera? Escreva-nos para aw@antenaweb.info e fique a saber todas as condições para firmar este acordo de publicidade entre si e nós, o Grupo Antena Web. Antena Web, nós estamos aqui. E você, onde está? Olá, caros ouvintes, boa tarde, sejam bem-vindos à primeira emissão de Na Desportiva, aqui na Antena Web Desporto, edição para terça-feira, dia 8 de agosto de 2017, edição que tem início nestas 18 horas deste dia e tem também aqui a estreia de Jorge Leite aos microfones da Antena Web Desporto. Vão ser 30 minutos de debate, análise e também de antevisão. Não esquecer, antes de qualquer outra coisa, que hoje temos e com retransmissão na Antena Web Desporto o jogo do Real Madrid frente a Manchester United, Zinedine Zidane e José Mourinho frente a frente. Recordo que José Mourinho já treinou a equipa do Manchester United, desde o Real Madrid. A Manchester United é a equipa que treina atualmente. E houve assim alguns dissabores. O próprio José Mourinho já disse que não vai recusar-se a cumprimentar quem quer que seja. O que é do futebol fica no futebol. E é por aqui que vamos começar esta emissão, mas antes, lembrar os ouvintes do que é que vai acontecer então daqui a sensivelmente 1 hora e 40 minutos. Se gana é bueno, se não gana não é bueno. Não há nenhuma diferença entre um equipo e o outro. É todo um honor jogar contra um campeão europeu. Sabemos a obrigação que temos todos. Zidane versus Mourinho na decisão da 43ª UEFA Supertaça em Desporto na Hora. Esta terça-feira, registra o embate entre o campeão em título da Champions e o vencedor da Liga Europa da época passada. Desafio a ter lugar no relvado da Arena Nacional na Philips II Makedonski, em Skopje, Macedónia. A partir das 8:15 da tarde, Real Madrid-Manchester United, com Rafael Bernardes na narração, João Conceiro nos comentários e Diogo Varela na reportagem. Futebol das competições europeias. Joga sem desporto no ar. É verdade, joga-se em Desporto na Hora e também na Antena Web Desporto. Jorge Leite, boa tarde. Muito boa tarde, Carlos. É um prazer estar aqui aos microfones da Antena Web e agradeço o convite que me foi formulado pela vossa equipe. Para hoje temos então um Real Madrid-Manchester, um jogo entre grandes, entre enormes, não é? Entre grandes, é entre enormes, não é? É um jogo. Como é que acha que vai ser? Quem é que vai ganhar? Sem dúvida, perspectiva-se um grande jogo entre duas equipas gigantes do futebol europeu, são dois closes do futebol. Neste momento é um pouco difícil prever qual é a equipa que está em melhor condição, que está em melhor forma, porque é o primeiro jogo oficial destas duas equipas. Na pré-temporada, tanto uma equipa como a outra tiveram prestações medianas. É normal, porque, como nós sabemos, estas equipas têm jogadores integrados noutras competições, nomeadamente competições de seleções, e às vezes os jogadores vão chegando a conta-gotas e a fase de preparação destas equipas fica um pouco prejudicada. Se não vejamos o nosso Cristiano Ronaldo, chegou há poucos dias ao Real Madrid, hoje está convocado, é a grande incógnita da equipa do Real Madrid, se calhar mesmo a grande incógnita deste jogo, saber se Cristiano Ronaldo vai ser titular. Não há dúvidas que ele jogar, provavelmente irá jogar, nem que seja meia hora, 40 minutos, dependendo um bocadinho da condição física que ele esteja neste momento. Mas e do resultado também, não é? Não, ele, independentemente do resultado, acho que o Cristiano Ronaldo vai entrar, estejam a ganhar ou a perder, ou empatados, acho que ele vai entrar. Agora, a grande incógnita é saber se Zidane vai lançá-lo logo desde o início, ou se o vai guardar para uma fase mais adiantada do jogo. Penso que essa é a grande incógnita deste jogo. Do Manchester United, pronto, vamos aguardar, ver como é que a equipa do Manchester este ano se vai comportar. Foi uma equipa que esteve bastante ativa no mercado, com algumas contratações sonantes, Matites, Lindelof, dois jogadores bem conhecidos do futebol português. Vamos, portanto, aguardar com bastante expectativa este jogo, que se espera que seja um grande espetáculo. O Matites e o Lindelof e o Matites, que jogaram ambos no Benfica, não é? Do futebol português e do Benfica em particular. Sim, dois jogadores que tiveram no futebol português e representaram o Benfica. O Lindelof foi um jogador que chegou ao Benfica bastante cedo, fez a sua fase de formação na equipa do Benfica e saiu no final desta época para o Manchester United, enquanto Matites já havia passado pelo Benfica e esteve no Chelsea, e este ano também se transferiu para a equipa de José Mourinho. Não nos podemos esquecer de outro jogador, outra grande contratação, que é o Lukaku, um avançado temido, temível. Sim, belga. Sim, um jogador belga. Também. Sim, sim. Outro nome sonante desta equipa do Manchester. Acho que estão-se a criar muitas expectativas em volta desta equipa do Manchester United para que possa regressar aos títulos, porque Manchester United é sinónimo de vitória, de títulos, desde a saída de Alex Ferguson, que esta equipa de Manchester ficou um pouco arredada dos êxitos, e este ano, pronto, conseguiu o apuramento para a Liga dos Campeões via Liga Europa. Prova disso é que a prestação no campeonato não foi nada famosa. Com estes ingredientes todos, acho que vamos dar o tempo bem passado em assistir a este jogo, porque o Real Madrid é uma equipa que está habituada a ganhar, quer ganhar. O ADN daquela equipa é jogar ao ataque, marcar, ganhar, ganhar, ganhar. Entretanto, nós tivemos nesta semana, e foi ontem, até as declarações de tanto José Mourinho como de Zinedine Zidane, e questionava-se aqui sobre a saída, a eventual saída de Gareth Bale do Real Madrid. Acha que é possível a saída do Gareth Bale, tão importante, e que tantas vezes fez dupla com o Cristiano Ronaldo, que deverá sair, que pode mesmo sair, e para Manchester United, porque o José Mourinho dizia que, caso o Bale esteja de saída, esperam do outro lado da porta, foi literalmente esta a expressão. Portanto, acha que é possível ou é assim, ou é muito caro nesta altura? A avaliar pelas movimentações essas bastante agitadas do mercado nos últimos dias, eu acho que tudo é possível. Quando se vê Neymar transferir-se do Barcelona para o Paris Saint-Germain por um valor astronómico de 222 milhões de euros. Fala-se incessantemente que Philippe Coutinho poderá estar de balada do Liverpool para o Barcelona por um valor a rondar os 145 milhões. Fala-se de Mbappé também na ordem dos 200 milhões. É assim, eu acho que se o Gareth Bale for transferido ou para o Manchester ou para outra equipa, também por um valor astronómico, penso que também já não será surpresa, dado as últimas contratações que se têm verificado nestes últimos dias no mercado. Sim. Parece-me que é um bocadinho mais especulação, até porque há este, sim, é um dado a mais no jogo do Real Madrid Manchester, e aqui vai-se decidir a Supertaça Europeia. Recorde-se que o Manchester City ganhou, o Manchester United, peço desculpa, ganhou a Liga Europa, da época 2017-2018. O Real Madrid ganhou, e por 4-1, quem diria, à Juventus, a Liga dos Campeões. E eu digo quem diria porque o resultado estava 1-0, 1-1. No intervalo, portanto, era tudo muito para ver que fosse mais equilibrado. Depois, aqueles 45 minutos de Real Madrid à la Real Madrid é qualquer coisa de... Alguém utilizava esta expressão há uns tempos, um autêntico rolo compressor, e é um bocadinho por aí. Nem a Juventus escapou. Deixa-me só fazer uma retificação. O Manchester United venceu a Liga Europa na época 2016-2017. 2017-2018 é a época que agora se está a iniciar. Okay. Sim, então obrigado porque eu enganei-me. Estava na época de 2016-2017. Analisando a vitória destas duas equipas que permitiram elas hoje estarem presentes na final da Supertaça Europeia, o Manchester United venceu o Ajax, uma vitória natural. O Manchester foi a melhor equipa, venceu por 2-0, uma vitória que não sofre qualquer contestação, até porque nessa altura, na fase final da época, José Mourinho chegou a um determinado momento que abdicou do campeonato para apostar tudo nesta Liga Europa, porque era um título, apesar de ser um título de segunda linha das competições europeias, é sempre o título europeu. E depois também porque era uma competição que lhe poderia dar acesso à Liga dos Campeões, como viria a acontecer. A final da Champions entre a Juventus e o Real Madrid, é verdade que foi um resultado bastante desnivelado, até porque tivemos uma primeira parte bastante equilibrada, havendo momentos em que a própria Juventus superiorizou à equipa do Real Madrid. Ao intervalo o resultado estava 1-1, mas como tu disseste muito bem, uma segunda parte demolidora da equipa do Real Madrid, pronto, desvastou completamente a equipa das Juventus. É assim, a equipa do Real Madrid, como nós sabemos, é dotada de grandes jogadores, de grandes executantes, dos melhores que existem a nível mundial, e quando eles estão todos em sintonia e em dia, sim, é impossível conseguir parar uma equipa daquelas. O Cristiano Ronaldo, na época passada, chegou ao final da época em excelentes condições físicas, num momento de forma extraordinário. Aqui há que se dar mérito a Zinedine Zidane, que ao longo da época fez uma gestão muito cautelosa da condição do Cristiano Ronaldo. Noutros anos, se calhar o Cristiano Ronaldo não ficaria satisfeito de não ser convocado para alguns jogos, de ser preterido durante o jogo em fases ainda um bocadinho prematuras em que o jogo já estava decidido, mas o Zidane fez isso muito bem, com muita cautela, e depois o próprio Cristiano Ronaldo e o Real Madrid tiraram proveito dessa gestão em que este jogador fabuloso teve um final de temporada explosivo. Vamos agora falar de um outros acontecimentos. Aqui alguns resultados da jornada. Já temos 6 jogos realizados, faltam 3. 2 vão realizar-se amanhã, mas há outros 6 que já se realizaram, como eu disse. Domingo tivemos a estreia do Sporting, o Desportivo das Aves, Sporting 0-2, Setúbal-Moreirense 1-1. Tivemos ontem também mais 3 jogos, Tivemos o Portimonense 2, Boa Vista 1, Feirense 1, Tondela 1 e Rio Ave 1, Belenenses 0. E tivemos já hoje também o mesmo resultado, mas no Marítimo, Passos de Ferreira 1-0, golo de Heber Bessa aos 57 minutos. Mas tivemos um caso em particular no jogo Setúbal-Moreirense. A expulsão de Vasco Fernandes, aquilo motivou muita, muita polémica, houve ali declarações de parte a parte, um bocadinho, eu falei um certo calor naquela situação. Novamente, aqui apegaste na questão do vídeo-árbitro, aqui já até para desmerecer um bocadinho o vídeo-árbitro. José Conceiro desacreditou um bocadinho o vídeo-árbitro, já Casillas o tinha feito antes também. Acha que vai ser mais do mesmo nesta época? Pior ainda, ou o vídeo-árbitro vai conseguir amparar um bocadinho estas fricções todas entre treinadores? E reparamos que estamos a falar de um José Conceiro e do Manuel Machado, que para todos os efeitos estão a treinar Setúbal e Moreirense, respectivamente. Portanto, estamos a falar de dois clubes que estão, ou que acabaram a época passada, se não estou em erro, sim, acabaram na segunda metade da tabela. Portanto, estamos a falar de clubes de menor dimensão. Já não é só Porto, Benfica, Sporting e Braga. Já até estes clubes mais pequenos se vão metendo nestas lutas por arbitragem e vamos ter mais do mesmo. Como é que acha que vai ser esta temporada? É assim, antes de mais, cumpro-me de expressar a minha opinião relativamente ao vídeo ao árbitro. Eu penso que a inclusão do vídeo ao árbitro não vai iluminar os erros de arbitragem, mas penso que poderá minimizar em grande parte esses erros. E além de iluminar, de minimizar esses erros, durante o jogo poderá fazer com que a polémica não tenha um tom tão acentuado. Se não, vejamos, no passado sábado, no jogo da Supertaça, há um lance dentro da grande área do Benfica em que o jogador do Vitória de Guimarães remata e a bola bate no braço do Toto Sálvio e o braço estava encostado ao corpo. Pronto. Houve logo protestos dos jogadores do Guimarães, da sua massa associativa, dos elementos do banco. O Vitor Árbitro foi analisar e disse que não era penalti. E eu estava a acompanhar o jogo via rápido, via rádio, e o locutor que estava nos estúdios também analisou o lance desse modo. Se não houvesse vídeo ao árbitro, provavelmente os jogadores do Guimarães, o próprio banco e a assistência, ia-se criar ali um clima mais hostil para a equipa de arbitragem. Eu acho que a existência do vídeo ao árbitro passa por transmitir também uma maior confiança aos jogadores, porque os jogadores sabem que o árbitro está ali, consultou alguém que tem acesso às imagens televisivas, com a possibilidade de poderem ver a repetição. E eles analisam de uma forma mais fria, digamos, e tendo mais tempo para analisar. Não é muito mais tempo, mas sempre é melhor do que o árbitro, sem imagens televisivas, ter que decidir ali numa fração de 3, 4 segundos. E os jogadores sentem que a informação vem do vídeo-árbitro, aceitam-na de uma forma mais... conformam-se, ou seja, há um maior conformismo por parte dos agentes desportivos durante o jogo. Agora, essa situação que ocorreu no Estádio do Bonfim, no jogo frente o Vitória de Setúbal e o Moreirense, eu não assisti o lance, não sei se o jogador é bem expulso ou se é mal expulso. É verdade que José Conceiro insurgiu-se contra o vídeo árbitro por causa da expulsão do Vasco Fernandes. Agora, é preciso ver o momento em que o José Conceiro emitiu essas declarações. Será que foi antes ou depois de ele próprio ter consultado as imagens televisivas? Não é? Se foi antes, se calhar o vídeo árbitro estava na sua posse de ferramentas, de dados, de informações mais detalhadas, mais pormenorizadas, para poder tomar a decisão que tomou. Agora, do que propriamente o José Conceiro, que viu o lance ao vivo e não teve a oportunidade de ver as repetições. Agora, se o José Conceiro emitiu aquelas declarações polémicas, depois de também ter analisado as imagens, pronto, é natural que isso também possa acontecer, porque às vezes nós estamos a analisar um lance, nós em casa, no café, vimos um lance e se tiverem lá 4 ou 5 pessoas, às vezes as opiniões, a análise que as pessoas fazem desse lance não são unânimas. Já há uma outra pessoa que diz que é falta, o outro que não diz. Pronto, agora, é preciso é confiar nos vídeos árbitros, porque eu acredito que eles vêm beneficiarem muito a verdade esportiva e o índice de erros de arbitragem acredito que vá descer significativamente. Eu acho que vai ser uma mais-valia para o futebol. Nós estamos também nesta jornada, ainda não vimos o Porto e o Benfica entrar. Vamos analisar as declarações, nomeadamente de Sérgio Conceição, mas antes eu gostaria de colocar aqui a questão. Imagino que calculo que o Jorge tenha acompanhado o jogo do Sporting, o Desportivo das Aves Sporting, e há duas questões que eu gostava de colocar aqui. A primeira delas tem a ver exatamente com esse jogo, Desportivo das Aves Sporting, e o segundo tem a ver com o Portimonense Boa Vista. São os dois estreantes, ou os dois estreantes, não digo, mas são os dois regressados, recém-promovidos. O Aves perdeu, o Portimonense ganhou, deu a volta ao marcador e Miguel Leal acabou por dizer que o Boa Vista está mais atrasado na sua preparação do que o Portimonense. E a primeira questão que eu quero, aquilo que eu quero saber primeiro é o que é que achou destas duas equipas. O Portimonense, que é liderado pelo Vítor Oliveira, que é o santo milagreiro da Liga de Honra, não é? Já se foi para as 5 equipas. 9. Pega nas 9 equipas, elas sobem. O Vítor Oliveira já tem 8 ou 9 subidas, sendo 5 delas consecutivas. Exato. É de destacar. Bom, relativamente ao Desportivo das Aves 0, Sporting 2, o Desportivo das Aves entrou bem no jogo. Não se remeteu à defesa, não jogou com aquele bloco baixo à espera que o Sporting assumisse o jogo. Jogou olhos nos olhos do Sporting. Até ao golo, ao primeiro golo de Gelson Martins, o Desportivo das Aves teve muito bem no jogo. A jogar no meio campo adversário, ainda criou ali 2 ou 3 lances de algum frisson para a baliza do Sporting. Rui Patrício aí foi decisivo em manter o 0-0. Depois o Sporting chegou à vantagem com um golo de Gelson Martins. O que é que acontece? A partir daí a equipa do Sporting moraliza-se, a equipa do Desportivo das Aves sente o golo e até ao intervalo o jogo foi-se mantendo naquela toada. O Desportivo das Aves a querer reagir ao golo, o Sporting a controlar, mas sempre à procura do segundo golo que lhe daria uma maior tranquilidade. Na segunda parte, o Sporting entrou fortíssimo, uma segunda parte muito diferente da primeira. O Sporting entra para a segunda parte com a clara intenção de chegar ao 2-0 para lhe transmitir uma maior tranquilidade no jogo. E foi o que aconteceu. O Sporting chegou ao 2-0 com mais um gol de Gelson e a partir daí controlou o jogo a seu belo prazer até ao final, mas o Desportivo das Aves, apesar da derrota, não nos podemos esquecer que foi contra um candidato ao título, contra um grande, e a própria prestação do Desportivo das Aves não envergonha em nada a sua equipa. E acho que, pelo que eu tive a oportunidade de assistir, principalmente na primeira parte, acho que o Desportivo das Aves poderá fazer um bom campeonato. Sobre o jogo de Portimão, eu não tive a oportunidade de assistir este jogo, mas acompanhei a marcha do resultado e ao intervalo, pronto, o Boa Vista estava a vencer 1-0 com o gol do Rochinha, e na segunda parte a equipa do Vítor Oliveira conseguiu dar a volta ao resultado, chegando ao empate aos 54 minutos e depois quase no final marcou o segundo gol. Não tenho muitos dados deste jogo para poder fazer uma análise da mesma forma que fiz sobre o jogo do Desportivo das Aves com o Sporting, mas Miguel Leal diz que a equipa do Portimonense tem a sua fase de preparação mais adiantada. Sim, é possível, até porque ao intervalo o Boa Vista estava a vencer e na segunda parte a equipa de Portimão deu a volta, e a ser verdade as afirmações de Miguel Leal, a sua análise estar correta, provavelmente a equipa de Boa Vista apresentou algum déficit físico e a equipa de Portimão aproveitou para conseguir levar a equipa do Boa Vista de vencido. Boa Vista, que é, para todos os efeitos, um clube que ainda está a tentar digerir aquela golfada que foi subir do Campeonato de Portugal para a primeira divisão, não é? Sim. Não é fácil. Não, não é fácil. Uma equipa que sofreu o revés que sofreu e foi parar ao Campeonato de Portugal. Na altura era o Campeonato Nacional de Séniores, agora tem outro nome, que é o Campeonato Prio. E de repente deram-lhe um rabeçado, não diria um rabeçado envenenado, mas um rabeçado se calhar um bocadinho amargo, com a possibilidade de ir para a Primeira Liga. Eles aceitaram, fizeram uma equipa barata, com um orçamento bastante reduzido, alguns jogadores das camadas jovens, jogadores de escalões secundários, os grandes também emprestar um ou outro jogador à equipa de Boa Vista, e depois eles tinham um treinador que era o Petit, um homem de grande alma, um lutador, e conseguiu unir o grupo e manter-se na Primeira Liga. O ano passado, eu penso que as coisas já correram melhor, depois houve a saída do Petit, chegada do Miguel Leal. O Boa Vista fez um campeonato tranquilo, um campeonato a meio da tabela, sem qualquer sobressaltos. Empatou duas vezes com o Benfica, dois jogos atípicos. O segundo jogo, pronto, já era um jogo em que o Benfica já era campeão. Sim, pronto. Mas o primeiro a perder 3-0 em pleno estado da Luz não é para todos. não é para todos, mas foi um jogo extremamente polémico em termos de arbitragem. Também foi um jogo muito, mas mesmo muito atípico, em que os responsáveis do Benfica alegam que os três gols do Boa Vista foram irregulares. Foi um jogo também fora de normal. Mas já é tradição a equipa do Boa Vista criar problemas aos grandes. Lembro-me que ano passado, a época que acabou, mas na outra anterior, o Boa Vista tinha ido empatar ao Estádio do Dragão também, não é? Sabemos que, por tradição, o Boa Vista cria muitas dificuldades às equipas grandes. Este ano vamos ver como é que as coisas vão correr, com o Miguel Leal desde o início da época a poder dar continuidade ao trabalho que iniciou no decorrer da época transata, e vamos aguardar para ver o que é que esta equipa do Boa Vista pode fazer. Em termos de nomes, de contratações, não há assim nomes sonantes, ou seja, vai continuar a seguir aquela política desportiva que tem vindo a seguir nos últimos anos. A equipa se calhar vai se valer muito pela sua união, pela unidade, pelo esforço, dedicação, para conseguir levar os seus intentos a bom porto, digamos assim, que é a manutenção. Exato. Boa Vista, que já foi campeão nacional na virada do milénio. Sim, foram outros tempos. Isso era dos tempos do Boa Vistão, foi no ano 2000, penso eu. Pronto, era outra equipa, orientada por Jaime Pacheco, uma excelente equipa, diga-se passagem. Exato. Quanto ao Sporting, Jelson Martins entrou em grande, é até ao momento o melhor marcador do campeonato, mas também é fácil, não é? Ele tem 2 golos, mas também só há uma jornada ainda. Pois. Que ainda não está completa, não é? O Seferovic ainda pode fazer melhor, digo eu. Ele que já marcou muitos golos na pré-época, mas... Os grandes pontas de lança deste campeonato ainda não entraram em ação, à exceção de Van Dost, ou seja, Abubakar, Soares, Seferovic, Jonas ainda não entraram em campo para poderem se colocar na liderança da lista dos melhores marcadores. Exato. Van Dost, que por acaso esta jornada acabou em branco, mas acontece a todos. Ele, no ano passado, foi responsável por mais 50% dos golos do Sporting de Portugal. O que dizer sobre Jelson Martins e sobre este Sporting? Aquilo já se falou aqui um bocadinho, não é? Mas focando agora um bocadinho mais em Jelson Martins. Fala-se na eventual saída do Jelson Martins, está com o pessoal do William Carvalho. Acha que é provável ou nem por isso? Provavelmente os três não sairão, senão a equipa do Sporting ficaria bastante enfraquecida com a saída destes três jogadores de grande qualidade. Jelson Martins, William Carvalho e Adrian Silva. Exatamente. Eu penso que o Jelson Martins poderá ficar mais um ano devido à sua idade, que ainda é novo, poderá valorizar-se ainda mais numa Liga dos Campeões e no próprio campeonato. Agora, Adrian e William são jogadores que já estavam na órbita de grandes clubes europeus na época passada, mercê também do excelente europeu que eles fizeram ao serviço da seleção portuguesa. Estiveram presentes na Taça das Confederações também com boas prestações, e é natural que eles estejam a forçar um bocadinho a sua saída, e é bem provável que um dos dois possa sair, e talvez mesmo os dois. Agora, os três, não acredito, e provavelmente Gelson Martins será o elemento a permanecer no Sporting pelo menos mais uma época. Porto entra em campo amanhã, também o Benfica. Amanhã o Porto às 7 e o Benfica às 9. O Porto com o Estoril Praia, com um treinador que já foi jogador da casa, Pedro Emanuel, que aliás esteve presente na tal, naquela Taça Intercontinental, aquele famoso domingo de manhã contra o Deportivo Once Caldas em Yokohama, no Japão, em que Pedro Emanuel deu o golo da vitória do Foco do Porto. Agora é treinador do Estoril Praia. O Benfica vai entrar em grande frente ao Sporting de Braga. Rasgados elogios de Pedro Emanuel ao Porto, de Abel Ferreira ao Benfica. Sérgio Conceição a criticar um bocadinho, digamos, a sobrevalorização da equipa. Ou seja, até parece que é um crime fazermos uma boa pré-época, ou que fazemos algo mal fazer uma boa pré-época. O que esperar destes dois jogos, destas quatro equipas? Vai ser a estreia do Futebol Clube do Porto e do Benfica neste campeonato. O Benfica, acredito que tenha mais dificuldade, seja o jogo mais difícil, frente ao europeu Sporting de Braga, uma equipa que se calhar já tem uma dinâmica de jogo e uma rotina de jogo que o Benfica provavelmente ainda não terá, mercê da prestação que o Sporting de Braga já teve na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente ao AEK de Estocolmo. Uma equipa se calhar mais rodada. O Benfica, apesar de ter feito um excelente jogo no sábado passado em Aveiro, na Supertaça, frente ao Vitória de Guimarães, penso que ainda há ali algumas arestas a serem limadas. Existe aí ainda algum trabalho a ser realizado nesta equipa. É um jogo difícil para a equipa do Benfica. Claro que o Benfica é o grande favorito à vitória neste jogo, a jogar no seu estádio, no estádio cheio, a bilheteira já está esgotada, já não há bilhetes para este jogo. Vai jogar pela primeira vez este ano no Estádio da Luz. O Benfica este ano não realizou um único jogo de preparação no seu estádio, é uma situação inédita, e também vai ser uma forma de motivação para os jogadores poderem pisar o Estádio da Luz pela primeira vez. É uma questão de motivação, jogar com o estádio cheio, com o apoio do seu público, para o público também é o primeiro jogo da época. É um jogo especial. Agora, é claro que o Sporting de Braga é uma excelente equipa, muito bem orientada pelo Abel Ferreira. Vai querer fazer o seu jogo, vai querer criar dificuldades ao Benfica. Acredito que o Benfica possa sentir algumas dificuldades neste jogo, mas é o grande favorito desta partida, é a equipa do Benfica. O Porto tem um jogo muito perigoso, porque o Estoril Praia não é uma equipa que fez um campeonato muito bom no ano passado, devido ao mau início da época. O Estoril Praia, se nos lembramos, a partir da entrada do Pedro Emanuel, foi quando eles conseguiram recuperar na classificação. Pedro Emanuel tem 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas desde que chegou ao Estoril Praia, e essas duas derrotas foi em casa com o Nacional e foi no Estádio da Luz para a Taça de Portugal, em que fez um jogo tremendo, se nos lembramos daquele 3-3 na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. E o Sérgio Conceição, na sua conferência de imprensa, relembrou esse jogo, o excelente jogo que o Estoril fez no estádio da Luz. E mesmo 2-1, a vitória do Benfica frente ao Estoril não apaga a boa exibição, a muito boa exibição. E este foi um jogo, então, contar para a temporada, para o campeonato, quando o Benfica ganhou por 2-1, mas esteve realmente muito complicado. A equipa do Estoril obrigou, na altura, a Ederson a grandes defesas. Sim, a equipa do Estoril é uma equipa bastante incómoda, é uma equipa muito incómoda, e o Pedro Emanuel é um excelente treinador. As equipas de Pedro Emanuel são equipas muito bem estruturadas, muito bem organizadas. Acho que o Porto tem que encarar este jogo com grande responsabilidade, grande seriedade, sob pena de poder ser surpreendido. Uhum. Resultados, vamos lá ver se a gente adivinha, se começamos a jogar no Totabola ou não. A época passada para o Benfica acabou com o estádio cheio e a vencer 5-0 uma equipa minhota, que por acaso ficou em melhor posição do que o Sporting de Braga, foi Vitória de Guimarães. Eu não digo que vá ficar 5-0, mas acha que vai haver goleada ou não? Não acredito que poderá haver goleada, não acredito, porque Sporting de Braga é uma equipa muito bem organizada, muito bem estruturada, tem excelentes jogadores. Contratar 2-3 jogadores ao Marítimo de grande qualidade. Raul Silva, um excelente defesa central. Acho que o Benfica vai sentir muito. E deu a vitória ao Braga, porque o Raul Silva marcou um golo em Estocolmo e marcou o golo decisivo cá. É um central goleador, já na época passada no Marítimo, acho que marcou 7 golos, marca muitos golos este defesa central. E depois tem jogadores... Sim. E depois tem homens na frente muito perigosos, o Wilson Eduardo, o Rui Fonte. Acho que o Benfica tem que encarar este jogo também, à semelhança do Futebol Clube do Porto, com grande seriedade e grande responsabilidade para poder levar de vencida esta equipa do Braga. Mas não acredito em goleada, não. Muito bem. Depois ainda mais um jogo, que não vamos aqui comentar agora, até porque também o nosso tempo está a esgotar-se, mas só para que fique referenciado, porque é futebol português, é justo que se diga. Para fechar a jornada, vamos ter o Vitória de Guimarães Desportivo de Chaves na quinta-feira às 9 da noite e com transmissão também aqui na Antena Web Desporto, um jogo que será transmitido pela Gol FM, será retransmitido aqui pela Antena Web do Desporto. Fechamos esta emissão desportiva. Não fechamos sem antes recordar o que é que vai poder ouvir hoje, daqui a praticamente uma hora. Se gana é bueno, se não gana não é bueno. Não há nenhuma diferença entre um equipo e o outro. É todo um honor jogar contra um campeão europeu. Sabemos a obrigação que temos todos. Zidane versus Mourinho, na decisão da 43ª UEFA Supertaça em Desporto na Hora. Esta terça-feira, registra o embate entre o campeão em título da Champions e o vencedor da Liga Europa da época passada. Desafio a ter lugar no relevado da Arena Nacional na Philips II Makedonski, em Skopje, Macedónia. A partir das 8:15 da tarde. Real Madrid, Manchester United, com Rafael Bernardes na narração, João Conceiro nos comentários e Diogo Varela na reportagem. Futebol das competições europeias. Joga sem desporto no ar. Pois é. Então, despedidas desta edição do Na Desportiva. Jorge, as últimas palavras desta edição. Foi um enorme prazer estar aqui aos microfones da Rádio Antena Web pela primeira vez neste programa desportivo. Foi um enorme prazer, um enorme gosto estar aqui contigo, Carlos, e com os nossos ouvintes também. Desejo a todos uma excelente semana, para quem está a trabalhar, uma boa semana de trabalho, para quem está de férias, continuação de umas boas férias, e um grande abraço para todos. Na Desportiva volta na próxima terça-feira, aqui mesmo na Antena Web Desporto. Pode consultar a página e também depois o podcast em antenaweb.info/desporto/programas/Na Desportiva. Ou se quiser, vá ali à grelha de programação e vai encontrar então este espaço radiofónico Na Desportiva. Até lá, ou vai ter daqui a pouco o podcast do Na Desportiva. Forte abraço! Até para a semana.